37º dia. O amor concorda em oração. Se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18:19. Se alguém lhe dissesse que mudando apenas um aspecto do seu casamento, você teria quase que 100% de garantia de que a vida de vocês como casal melhoraria significativamente, você no mínimo gostaria de saber que aspecto é esse. Para muitos casais cristãos, esse aspecto é a prática diária de orarem juntos. Para alguém que tende a desvalorizar questões espirituais, isto soa bastante ridículo. E se você dissesse para ele que orar junto é um ingrediente chave para a longevidade matrimonial e para o aumento da intimidade sexual, ele pensaria que você realmente está exagerando. Mas a unidade que cresce entre um homem e uma mulher que regularmente oram juntos cria uma conexão intensa e poderosa. Dentro do santuário do seu casamento, orar junto pode operar maravilhas em todos os níveis do seu relacionamento. Quando vocês se uniram como marido e esposa, Deus lhes deu um presente de casamento, um parceiro de oração permanente por toda a vida. Quando você precisa de sabedoria para tomar certas decisões, você e seu parceiro de oração podem buscar a Deus juntos para achar a resposta. Quando você estiver sofrendo com seus próprios temores e com suas inseguranças, seu parceiro de oração pode segurar a sua mão e interceder em seu favor. Quando você e seu cônjuge não se entendem e não deixam passar uma discussão ou uma espetadinha sequer, você pode parar um pouco, abaixar as suas armas e ir com seu parceiro em direção a uma oração de emergência. Esse deve se tornar seu reflexo automático, quando você não sabe mais o que fazer. É difícil ficar muito tempo com raiva de alguém com quem você esteja orando. É difícil não voltar atrás quando você está ouvindo seu cônjuge clamar a Deus humildemente e pedir a Ele por misericórdia em meio à sua pior crise. Em oração, as duas pessoas se lembram de que Deus as fez uma. Em sua presença unificadora, a discórdia se rende à beleza. Orar por seu cônjuge leva seu coração a se importar mais profundamente com ele. Porém, ainda mais importante que isto, Deus se agrada ainda mais quando vê vocês dois se humilhando e buscando a sua face juntos. A bênção de Deus desce sobre vocês quando concordam em oração. A palavra que Jesus usou quando falava de concordância em oração dá a ideia de uma sinfonia harmônica. Duas notas separadas, tocadas cada uma a seu tempo, soam de maneira diferente. Elas são opostas uma à outra, mas se tocadas ao mesmo tempo em concordância, elas criam uma agradável sensação de harmonia. Juntas, elas têm um som mais pleno, mais completo do que quando tocadas separadamente. Concordar em oração é assim, mesmo em meio ao desentendimento. Isso atrai ambos em direção ao que realmente importa. Coloca vocês em solo comum, face a face com o Pai. Restaura a harmonia em meio à contenda. A igreja, que nas Escrituras tem uma conotação de casamento com Cristo, pode, às vezes, ser o lugar onde o conflito governa. A discórdia, que surge de vários problemas, pode afastar a igreja de sua missão e interromper o livre fluir da adoração e da unidade. Por vezes, líderes cristãos percebem o que está acontecendo, acabam com as discussões e chamam o povo de Deus para orar. Em lugar de continuar com a discórdia e permitir que mais sentimentos sejam feridos, eles buscam a unidade ao voltar o coração para Deus e pedir ajuda a Ele. A mesma coisa acontece em nossas casas quando existe a intervenção da oração, mesmo em pontos elevados de discórdia. Ela estanca o sangramento, aquieta as altas vozes. Quando você entende na presença de quem está, a oração lhe tranquiliza. Mas a função da oração é muito mais do que acabar com as brigas. A oração é um privilégio a ser curtido em uma base diária e consistente. Quando você sabe que o tempo de oração lhe espera antes de ir dormir, ela mudará a maneira como você passa suas noites. Mesmo se as orações de vocês forem frequentemente curtas e objetivas, isso se tornará um compromisso permanente de manter Deus no centro de tudo em sua vida. É verdade que iniciar um hábito como este pode parecer, a princípio, desconfortável e embaraçoso. No mínimo, este hábito lhe surpreenderá com seu peso e sua responsabilidade quando você realmente tentar fazê-lo. Mas tenha em mente que Deus deseja que você se envolva com Ele. De fato, Ele lhe convida e fará você crescer à medida que levar isso a sério e superar as vezes que você não sabe o que dizer. Você olhará para o passado nesta aliança comum que percorre tudo, desde aquela simples decisão até ao que diz respeito a decisões mais sérias, e será muito grato a Deus por este aspecto que mudou tudo. Esta é uma área onde é essencial que vocês concordem. 37º dia. O amor concorda em oração. Desafio de hoje. Pergunte ao seu cônjuge se vocês podem começar a orar juntos. Conversem sobre a melhor hora para fazer isso, seja pela manhã, na hora do almoço ou antes de dormir. Utilize este tempo para colocar suas preocupações, discórdias e necessidades diante do Senhor. Não esqueça de agradecê-lo pela provisão e pelas bênçãos. Mesmo se seu cônjuge se recusar a fazer isso, decida ter esse tempo de oração diariamente, ainda que sozinho. Anote no seu livro quando o desafio de hoje estiver completo. O que você pode fazer para que seu marido ou sua esposa esteja disposto a orar junto com você? Se vocês concordaram em orar juntos, como foi? O que você aprendeu com isso? Já de manhã a minha oração chega à tua presença. Salmos 88.